Você primeiro tem que aprender a saber o que você tem que fazer. Mas primeiro, filho, você tem que saber aqui o que vem de dentro de você. Não adianta você colocar alguém que faz pão, né? Uma pessoa que faz pão, que sabe fazer o pão, que vai lá fazer a massa das pedras do cheiro. Como é que chama? É o padeiro e o pedreiro, não é? O pedreiro pode fazer o serviço do padeiro e o padeiro pode fazer o serviço do pedreiro, entendeu, filho? Mas assim, ó, se o padeiro souber fazer o serviço dele melhor, se ele souber fazer aquilo que ele veio para fazer, fazer pão fumoso, filho, ele não vai render mais. Não vai fazer pão mais gostoso para nós comer. Eu ainda sinto falta do pão, viu? Mas eu já entendi que hoje eu não pertenço à esfera encarnada, né? Graças a Deus. Eu entendi. Você entendeu, Chimoxo? Sim. Nossa, o senhor é muito sábio. Eu, filho? Quem dera! Um dia, meu filho, nós vamos voltar a conversar e eu não vou falar nem assim mais. Um dia. Graças a Deus, que assim Espero que seja. a força maior, eu espero que a força maior, né, dimensione essa grandeza que vocês são colocados todos os dias. E o vocês se apegue à grandeza em vez de se apegar às miudezas. Não se apega aos miúdos, não. Se apega ao que faz bem pro coração, viu, filho? Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada que chu vai dar. Que mudou alguma coisa, Chimoxo? Fui eu que cheguei. Agora ficou bom. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo tudo, Chimoxo. Só vim pra ouvir hoje. Capaz, eu que vou ouvir. Qual que é o nome do senhor? Chimoxo, eu sou já de gargalhada. E por que que tem esse nome? O quê? Ah, Chimoxo, porque eu venho gargalhando, né? Eu venho assim, tirando assim. Deixa eu venho gargalhando assim, baixinho, pra fazer os fios sorrir mais. E outra, Chimoxo, eu venho tirando o charro das porcarias que vocês fazem, né? Claro. E como é que qual foi o primeiro contato que o senhor teve com esse trabalho que eu realizo? Olha, Chimoxo, na verdade, assim, ó, esse espírito aqui que tá falando com o Xuxê foi mais ajudado do que outra coisa, entendeu, Chimoxo? Porque assim, ó, Xuxê, através das coisas fumosas que você fala, assim, que os outros espíritos vai falando assim para fazer ajudador pros outros, Chimoxo, sabe? E já tem uma outra legião lá do outro lado, Chimoxo, que também tá sendo ajudado, não é só os fios aqui que tá assim escutando o Xuxê falar, não. Sabe, Chimoxo, quando assim outra entidade já veio aqui falar antes, esse aqui Xuxê já falou assim lá pra trás, Falou que xuxei e achei tabaiá com uma coisa assim fumoja, não é? Então, esse atabai, o cheio também, vem direcionado lá da outra coisa, lá da outra terra. Da terra de cima e da terra de baixo. Sabe o que nós está falando, Ximoxo? Não, não tem, você tem certeza, não. Assim, Ximoxo, ó. Aquela assim que vem, ó. O outro lado onde moram os espíritos, Ximoxo. Ah. Entendeu, filho? O Xuxê também está ajudando. Xuxê, entendeu, filho? Sim. Então, assim, ó, além dos humanos daqui que vivem aqui, chifio, ajudar, os outros de espírito também estão sendo ajudados. Ah. Porque cada cavaro, chifio, que assim, ó, cada cavaro que entende a sua missão, que entende como trabalhar, entendeu, mocho? Uhum. Cada fio que entende, cada fio que é esclarecido, cada fio que tira, assim, ó, acha o véu do ignorância, meu filho. Também começa a fazer parte, a desenvolver o seu trabalho, entendeu, filho? Ah. É, e o espírito que está acompanhando também aquele filho, meu filho, que tem a sua missão, consegue fazer o trabalho. Você entendeu que eu estou falando, filho? Sim. Entendeu? Entendi. Então, como é que foi com o senhor? O senhor estava andando assim em algum lugar, daí o senhor escutou? Não, filho. Deixa assim, ó. Eu acompanha uma fia, entendeu, filho? Uhum. Só que a minha fia, ela só encontrava, filho, um lugar assim que só fazia mal com ela, entendeu? Eita. E ela, cada vez que ela ia fazer esse mal com ela, assim, filho, sabe? Assim, quando os fios erava com ela as coisas e fazia assim, só oprimir, só fazer sofrer, e só falar que nós quer isso, nós quer aquilo, nós só vive disso, meu filho. Entendeu? Sim. Aí a minha filha começou a escutar as coisas suas assim, ó, e ela começou a procurar ajuda, entendeu, filho? Ah. Aí ela começou a entrar no caminho certo dela cuidar de nós direito, entendeu? E entendeu o que estava acontecendo com ela. Deixa eu, filho, eu sou escravo assim, ó, do Exu Tranca-Rua da Jalma. Uhum. Ele que ajudou eu, entendeu, filho? Nossa. Ele falou assim, meu, meu cavalo, filho, ele falou assim, ó, o seu lugar não é nessa casa, o seu lugar é em outra casa, essa outra casa vai ajudar, e a ajuda vai vir, só que a ajuda não é assim, esse aqui nem nós está acostumado, a ajuda é de outro lugar, entendeu? Sim. Você foi só assim, como que nós fala, na minha época era cata, aqui eu não sei como é que fala, mas na época minha assim era cata. Essa é a comunicação de Xuxede, entendeu, filho? Sua comunicação foi importante para que essa minha filha encontrasse o caminho dela, entendeu, filho? Ah. E de entender que nós, filho, quer só trabalhar e que nós quer fazer só nós chegar no chão. Entendeu, filho? Sim. Deixa aí, eu vou começar como Exu, meu filho. Aí, logo, logo. Eu ainda não sou, mas eu vou ser. Né? Mas eu tô muito feliz e honrado de estar tendo essa oportunidade de dialogar com o senhor, viu? Eu que agradeço, meu filho. Eu agradeço que minhas filhas aqui, que essas moças são bonitas, viu? Eu gosto. Só vim de ver as moças bonitas aqui, que são assim, ajuda nós, que acende a vera pra nós, que dá bebida boa pra nós, viu, meu filho? Sabe, filho? Eu já andei muito nas trevas. Já andei nas trevas, sim, meu filho. E as luzes que nós recebemos, nós temos que agradecer, meu filho. Nem todo mundo sabe o que tem na mão, meu filho. Tem muito médio aí, muito cavalo, meu filho, que vai se perdendo, sabe, filho? Com a vaidade, vai se perdendo com orgulho. E às vezes não entende nem o que tem, meu filho. E às vezes, meu filho, aquele que quer ter, acaba não tendo a oportunidade, porque tem as ansiedades da vida, sabe, meu filho? Mas Xuxê assim ajudou eu, meu filho. Xuxê ajudou eu, Xuxê ajudou o meu cavalo, Xuxê ajudou essa outra moça que tá aqui, que não é o meu cavalo, né? Mas que logo eu vou ter o meu cavalo para poder assim, ó, começar a fazer os trabalhos de caridade. Ela já tá aprendendo, meu filho, viu? Ela tá aprendendo a mexer direito com nós. Xuxê assim, como fala, Xuxê manipulada, entendeu, meu filho? Uhum. Xuxê enchendo assim, xinxê enganada, porque tudo a gente quer tirar moeda dos fios, tudo quer tirar moeda. Nós até entendemos que xinxê já dá moeda, porque xinxê vive da moeda. Mas nós não vivemos, meu filho. Né? Nós, a gente, um fio nosso que é do nosso, que é a gente da nossa responsabilidade, né, filho? Começa assim, aí pro caminho certo, começa a trabalhar direito, começa a fazer o que veio fazer, filho. As coisas ficam melhor e nós ganhamos a nossa luz, meu filho. É o que eu falo assim, às vezes, pros filhos, quando às vezes eu posso vir aqui, que não é muita vez, e é sempre assim pouco, né? Que eu sempre falo pro meu filho que não é um copo de pinga que vai fazer nós mais felizes, entendeu? Sim, entendi. Qual que é a história do senhor Sete Gargalhadas? Qual delas você quer saber, moço? Você quer saber quando eu era vivo aqui, filho? Sim. Olha, filho, eu vivi nas fazendas de mata, assim, bem longe daqui, que não tinha nem nome ainda da cidade. Esse, assim, eu falo meio assim porque eu fui criado, meu filho, com os capatazes, com os escravos, entendeu, meu filho? Então, nós falamos assim, simbolizando essa humildade, né? Sim. Eu vivi aqui, meu filho, assim, trabalhando muito. Eu trabalhei muito nas terras do dono de nós. E nós sempre tava com revolta no coração, entendeu, filho? Uhum. Sempre com revolta. Mas aí um dia, filho, a gente acorda pra vida, né? A força maior faz assim, ó. Tem que trabalhar. Como eu, né? Tendo a dor. Mas a gente deixa esse espírito aqui que fala pra vós. Esse foi muito ignorante aqui na Terra, né? Nós não tínhamos assim os ensinamentos que vocês têm hoje. Era mais assim, chibata, né, filho? Se não fizesse um trabalho direito, essa era chibata, né? Então, esse espírito que vos fala, assim, ficou com o coração, assim, muito, meu filho, amargurado, vingativo. E quando essa força maior chamou eu, eu desencanei naquelas condições, meu filho, assim, ó. De sempre tentar prejudicar os outros que sempre fizeram eu sofrer. Eu fiquei muito tempo assim, meu filho. Até vir um guardião da força maior e dizer assim, é hora de você levantar, sair do negrume, né, do seu coração e se libertar das coisas que te faz mal. E começar a trabalhar e a voltar, né, como é que fala aqui? A voltar, assim, né, para as coisas naturais da vida e a evoluir. E aí eu tive a oportunidade. Mas primeiro, Chimuxo, eu, assim, andei muito tempo, sendo capaz de outra entidade na esfera negativa, Chimuxo. Que mandava nós fazer isso, que mandava nós fazer aquilo. Então, ou seja, Chimuxo, mesmo depois que eu fui embora, eu continuei escravo. E ainda sendo escravo, Chimuxo, se aqui a dor era maior, do outro lado a dor é maior ainda, Chimuxo. Então, assim, o que deixa pode, assim, falar, né, é aqui, quando os fios tiver oportunidade de se melhorar, a força maior sempre dá um jeito de ajudar. Como eu fui ajudado pelo Tancarua da Joalma, que falou assim, que chamou essa moça que está aqui com eu hoje, e falou assim, que eu ia começar a vir, mas que eu não era daqui, que eu era de outra moça de longe, que nós íamos ajudar. Aí os fios ficam tudo assim, como assim, né? Como assim já? Outro Exu, né? Aí, esse Tancarua falou, esse não é Exu daqui, esse é Exu de uma moça de longe, de uma moça bonita lá de longe, que assim, reja, que pede para nós ajudar. Então, nós aqui resolveu fazer o ajudador. Então, essa casa aqui deu oportunidade para que eu venho muito pouco. Mas é através, moço, através dessas coisas que vocês fazem aí, que é tudo fumoja, tudo bonita. E aí eu fui ajudado e hoje eu tenho o meu lugar. E o filho que foi designado para que eu cuide dele, hoje está entendendo, está aprendendo, entendeu, Ximoxo? E está assim, fazendo cada dia que passa o melhorador do seu vida. Oh, graças a Deus, fico muito feliz. Acha já força maior. O diálogo com os espíritos fez uma gravação nessa casa onde o senhor incorpora na médium, e aí o cavalo que o senhor utiliza ou vai utilizar na terra como aparelho mediúnico viu o diálogo e entrou em contato comigo, e eu coloquei ela em contato com essa mãe de santo. E já foi isso mesmo, olha só que meu filho falou bonito e eu enrolei. Mas eu gosto de tirar charro, né? Até de mim mesmo. Mas como o Xuxê falou que nem um doutor. Nada. Mas olha, deixa eu que tenho que agradecer, viu? A força maior, a região e principalmente as forças da evolução que colocam o homem, as mulheres e os espíritos tudo no caminho certo para que as coisas continuem andando no seu fluxo natural. Viu, Ximuxo? Eu ainda vou aprender a falar direitinho. Viu? Oh. Eu tô aprendendo. Graças a Deus. Seus sete gargalhadas, como é que é a hora da morte? Olha, Ximuxo. Eu vou falar por eu, tá? Pra mim, eu não continuei morto. Sabe? Assim, ó. É uma continuação. Só que nós pede as dores, sabe, as dores do corpo, não tem mais, filho. Mas tem a dor das almas. E essa dor queima, viu, meu filho? Depende pra cada um, mas no meu caso, meu filho, pra mim parecia que eu tava, era vivo ainda. Porque eu sentia sede, eu sentia fome, eu sentia frio, entendeu, Ximuxo? Isso por culpa minha. Isso aqui que foi tudo culpa minha, pela minha ignorância, de sempre estar com o coração de negrume de vingança, de negrume de raiva, entendeu, Ximoxo? Sim. Isso continuou por muito tempo, porque Xuxê vê, ó, Xuxê estão já aqui, ó, vocês têm até burro de ferro, e o meu burro era cavalo, entendeu, Ximoxo? Então, assim, as coisas aqui evoluiu muito. E isso, assim, é como eu, assim, eu vou evoluindo aos poucos, eu vou sendo ajudado, eu vou tendo o aprendizado. E a hora da morte, meu filho, vai depender de como são as suas atitudes aqui na terra que vocês caminham como vivo. E eu falo para Xuxê, meu filho, as dor da alma dói mais que as dor do corpo, viu, filho? Eita. Seus sete gargalhadas, como é que é ser escravo de um Exu? Olha, é assim. Depende, meu filho, do Exu. Depende do Exu. Eu não sei se eu posso dizer que eu tive sorte. Porque aquele que manda em eu, moço, é justo. É assim, ele manda nós fazer o que nós temos que fazer, ir lá, desamarrar, cortar, proteger, entendeu, Ximoxo? Agora, tem muitos, Ximoxo, que para cumprir a lei, muitas vezes, né, faz com que nós vai lá, castiga o fio, entendeu? Mas tudo isso, sempre dentro da lei, é justiça. Então, eu trabalho com um Exu que é justo, Ximoxo. Esse Exu manda eu fazer assim, olha, vai lá, primeiro limpa o espaço, antes de nós de trabalhar, vai Xuxês fazer o limpador do espaço, vai Xuxês lá, cuidar das portas, enquanto nós vamos trazendo o trabalho, vamos amonijando e vamos fazendo com que os fios consigam chegar até o templo espiritual, ou que seja qual for a casa, não é de religião, não, viu, meu filho? Nós não trabalha só numa coisa, não. Nós trabalha em tudo aquilo que a força maior manda dar. Nós, da ordem natural, sabe, moço? Então, assim, eu trabalho para um Exu justo. Entendi. O senhor disse que estava em outro lugar e aí veio para essa casa. Também nessas ocasiões não deveriam mudar os Exus para quem o senhor trabalha? Então, como eu falei para Xuxê, eu continuo trabalhando pro Exu daquela casa, entendeu, moço? Aham. Uhum. Que falou pro meu pareio que lá não era o lugar dele. Uhum. Só que assim, os problemas, moço, não são os guardião. Os problemas são os fios, que acham que manda nos guardião. Entendeu? Os fios acham que tem controle dessas forças. Então, os fios usa, acha que tá usando a força do guardião. Mesmo que um lugar, meu filho, não preste. Se eu puder falar assim, se eu não puder, Xuxê briga comigo. Pode falar. De um lugar que não presta, meu filho, aquele lugar de alguma forma prestou pra alguém, entendeu, filho? Se Xuxê falar, mas aquele lugar só faz sujeirada pro outro. Mesmo assim, meu filho, aquele propósito que foi aberto aquela casa foi pra tentar ajudar um filho. Então, sempre toda casa tem um guardião. É aí, meu filho, que os filhos pensam que tá assim com o controle na mão. E na verdade não tá não, filho. Todas as coisas que você faz errada, você vai prestar conta. E aquele mesmo Exu que tá lá, filho, aquele mesmo Exu é o que é o teu cobrador, meu filho. Então, assim, você tá pedindo uma coisa, meu filho, que muitas vezes não é bom pro outro e não é bom pro Xê. Mas pelo seu egoísmo, eu vou dizer, filho, não é nem assim, às vezes por maldade, sabe, filho? É pela cegueira, que os fios ficam cegos na hora da raiva, ficam cegos na hora que as coisas ruins acontecem e acha e vai procurar um espírito para se vingar. Só que aquele espírito só vai se vingar, vamos dizer assim, meu filho, se aquele outro fio realmente tiver que ser vingado, entendeu, meu filho? Se aquele outro fio tiver que passar por aquela coisa que aquele Exu ou que aquele espírito foi lá cobrar. Entendeu, meu filho? Isso ainda é uma coisa que os filhos precisam entender. Que nós, né, os guardião, né, não vou dizer que eu sou um guardião, porque eu ainda sou assim uma formiga. Mas assim, os guardião, meu filho, eles dão ordem às coisas. E eles só batem na porta dos reis como tem que bater. E se eles bater, é porque os reis estão devendo. Se os reis estão devendo, o que que acontece? Os reis têm que pagar. Se os reis não tá devendo, meu filho, Xuxê já avisa, não estou devendo nada. E chega o vida. Agora, meu filho, que tem muito filho que mais deve do que tem para receber, filho. Tem muito. Então tem que entender assim, em todo lugar tem o seu guardião. Às vezes os filhos assim, né? Eu não sei como é que chama as coisas de Xuxê aqui, que passa a vontade do cavalo na frente, né? Uhum. Eu não sei o nome disso. Esse, às vezes assim, o espírito tá ali trabalhando. Mas a vontade do cavalo tá sendo maior, entende, filho? Às vezes os filhos querem se aparecer, querem achar que tem poder maior que o outro. Que seja, filho. Isso não é só de agora, isso vem de muito tempo atrás. Então, aquele espírito que tá ali, naquela porta, que tá cuidando, uma hora, meu filho, até aquele filho que pediu para que ele fizesse coisas negativas ou vice-versa, ele vai cobrar aquilo, filho. Então, a gente costuma sempre a falar assim, né? Eu, pelo menos, né? Sempre tenho esse simples ditado, né? Quem deve paga, meu filho. Quem merece, recebe. Xuxê só paga se Xuxê tá devendo. O seu sete gargalhadas? Eu? Tô aqui ainda. Motinho. Por falar nisso, a idade da morte é o que define a idade pela qual o senhor se apresenta para interagir com os encarnados? Eu acho que eu entendi o que você me perguntou, né? Você tá falando assim, o dia em que eu bati as botas mesmo, né? Que eu fui dessa pra melhor, uns falam isso, mas eu fui dessa pra pior, Xuxim. Eu, hoje, né, escolho essa roupa, essa roupagem que vocês falam, é assim, né? Fala bonito, né? Isso. Essa roupagem aqui, pra lembrar, meu filho, pra lembrar. O que eu vivi. Eu escolhi ainda ficar com. Eu acho que eu entendi o que o senhor falou. Do dia que eu fui embora, que eu fiquei com a mesma forma, né? Isso. Então, filho, quando eu bati as botas, o meu espírito foi se deteriorando, filho. Foi se deteriorando pelas coisas que eu sentia, pelas coisas que eu achava que eu via, filho. Até eu chegar à forma de me rastejar e não ter mais força. Mas hoje, apresentando aqui, né, como chat gargalhada, que um dia vai ser chufo mojo e vai ajudar muita gente, eu expliquei aquele, filho, caboclo lá do meio do mato, sabe, caboclo que é filho de branco preto, né, caboclo lá no meio do mato, eu sempre lembrar, filho, da onde eu vim. Sempre lembrar da onde eu vim. Então, assim, eu uso, né, eu uso, mas eu tive ajuda para isso. Aí foi aonde entrou a força do guardião que ajudou eu a me restabelecer, assim que fala, né, filho? Isso, a restabelecer o meu perispírito. Era isso, seu moço. Entendi. Então, a idade que o espírito faz a sua transição não define a aparência geral que ele vai ter no mundo astral, certo? Não, filho. Sabe o quê? E do outro lado, não vai o corpo físico, filho. Vai o seu espírito, filho. E se o seu espírito tá doente, meu filho, a sua aparência é muito feio. Eu falo por mim, meu filho. Suas atitudes, seu sentimento, tudo, tudo conta. Então, assim, ó, a idade daqui, da terra, né, do X, a idade da terra do outro lado lá é bem diferente, viu, filho? O seu Sete, pede para a assistente pôr o aparelho um pouquinho mais perto aí da médium, por gentileza. Quais são as diferenças mais marcantes no seu ponto de vista entre as dores da alma e as dores do corpo? Olha, filho, é você um dia, assim, as dores do corpo, elas têm fim, filho. Elas têm fim. Quando você bate as botas, elas acabam. Agora, as dores da alma não acabam, não, meu filho. A sua consciência fica ali, ó, te cobrando, te falando. Você pode até. As dores aqui hoje, vocês têm. Eva, vocês têm planta aí que ajuda vocês a tirar a dor do corpo, sabe, filho? Apesar que tem muita doença aí que não tem, né? Sim. Mas a da alma, meu filho, ixi, assim não tem uso de remédio dos seis, não, viu? O remédio mesmo, filho, é procurar paz. É procurar paz. Uma consciência, filho, pesada. Uma consciência cheia de culpa, cheia de revolta, cheia de dor, meu filho. Que remédio que tem? Diz pra eu. Eita. Só a paz, meu filho. Só a paz. Depois que o senhor morreu, Se é que o senhor pôde gozar de algum momento de entretenimento, de oportunidades de sorrir, quais foram esses momentos? O senhor pode descrever, por gentileza? Filho, eu só tô sorrindo hoje, meu filho. Por isso que eu escolhi esse nome. Meu filho, depois que eu bati as botas, eu não sorri, não, filho. Eu não sorri. Eu tô sorrindo agora. Sabe? Por isso que come, moço. Sete gargalhadas. Entendeu, filho? Eu não sorri, não, filho. Qual foi então o momento de maior tristeza que o senhor se recorda hoje, que o senhor viveu em toda a sua existência? Olha, filho, eu tive muita tristeza aqui. Cada chibatada que eu levei nas costas, eu sempre me entristeci. Mas eu vou falar para o Xê, para tudo aqui quem quer ouvir, para minha filha que está aqui, que é muito bonita, o seguinte: a maior tristeza foi comigo mesmo, filho, de ver o quanto eu me estraguei e o Xê saber, filho, que o Xê fez tudo errado. Por isso, Exu, né? Os moços da porta, quando vai cobrar, filho, vai se encher, se enxergar. Só não me pergunta como. Mas vai se encher, se enxergar tudo que você fez errado e o porquê você fez ainda. Aí, filho, é que tá o problema. Porque você sabe que você fez e você não fez nada para melhorar. Aí que tá. Mas fala para mim então, que sugestão o senhor dá para pessoas que de repente estão no mesmo caminho que o senhor esteve, mas diferente do senhor, hoje tem o vosso espírito para dar um conselho? Que conselho o senhor dá a essas pessoas para não trilharem o mesmo caminho? E que caminho foi esse? Quem sou eu para falar, né? Mas eu vou falar. Quem sou eu? Mas já que tá sendo dada a oportunidade de falar, eu vou tentar falar só um pouquinho, né? Olha, achei que errou. Achei que erra. Isso é da terra dos reis. Errar faz parte. Mas reconhecer que estava errado, filho, e fazer a mudança disso, se melhorar. Olha, não há nada que pague isso. Se reconhecer, sair dessa porcaria que vocês colocam aqui, filho, de vitimismo. Isso faz com que os filhos não se enxergam. Mas vocês têm um exercício fumoso, né? Que é se olhar no próprio espelho. Se olhar no espelho, lembra de atravessar o corpo físico e chegar lá no seu espírito e realmente dizer: é isso que eu estou sentindo. Se reconhecer, se está com raiva, reconhece que está com raiva. Vocês têm direito, vocês é humano. A força maior criou essa raça por um propósito, né? Não existe um propósito para existir essa raça. O que eu digo, meu filho, é que se o Xê pode ir lá, ó, errar, mas saber reconhecer o seu erro e fazer desse erro um bom acerto, meu filho. Esse sim é fumoso. Tomara que os fios acertem, né? Tomara. Porque o senhor parece que sempre foi uma pessoa de uma humildade muito grande. De onde o senhor e como o senhor adquiriu essa humildade? Eu falei pro chefe, eu vivi lá atrás, no Jano assim, que tinha muito negro sofrendo, entendeu, filho? Muito sofrimento, filho, muito sofrimento. Mas hoje eu sei que esse sofrimento fez parte de evolução. Nós sabemos que através do sofrimento, não é para o ser sofrer, né? Deixa eu explicar, porque senão os filhos vão achar que tem que sofrer, tem que ser coitado. Não é isso que Tô falando. Do divino, filho. Que através do sofrimento, através do seu reconhecimento, é que você pode melhorar, né? Mas assim, eu sempre vivi com pessoa muito simples, meu filho. Pessoa que não tinha muita gente que comer, o que beber, entendeu? Nós só tínhamos aos outros. E às vezes, o que nós tínhamos era o nosso lamento, a nossa dor, que fez forte a gente, entendeu, filho? Então, eu vivi com um encarnado aqui, sempre muito sofrido, entendeu, filho? Sempre muito sofrido. E eu quero ficar assim, que é para eu sempre reconhecer, sempre ver. Eu vim de isso, eu sou isso. Eu sempre fui assim, né? Eu posso ter errado muito em ter querido prejudicar, em ter querido machucar, né? Mas eu também reconheço que isso fez o que eu tô sendo hoje, e isso fez com que alguém fosse lá e me tirasse do negrume. Entende, filho? Então eu falei, eu vou ser assim, e eu não vou mudar porque os fios acham que eu tenho que mudar, ou porque eu tenho que ranger dente, ou porque eu tenho que entortar as mãos quando eu venho. Não faço isso, eu sou assim e vou continuar assim. E eu escolhi a chefia aqui para trabalhar, porque ela deixa nós trabalhar, entendeu? E o meu pareio que está lá em cima, lá do outro lado da outra terra, também tem a mesma coisa hoje. Deixa nós pode trabalhar a essência da mais pura forma que existe. Porque diz assim que quanto mais o Exu grita, mais forte ele é, né? Então imagina a rijada, né, filho? Quanto maior a rijada, maior força do Exu. Então não vai me faltar força, porque o que eu machei... Não é uma moça bonita. Qual que foi o espírito mais evoluído que o senhor já encontrou? E que sentimento o senhor teve perante essa entidade? E o que realmente diferencia a sua condição da dele? Olha, o que ele me fez sentir, eu nunca vou esquecer. O que ele passa é misericórdia. Este foi um espírito que viveu comigo aqui na Terra. E que eu tentei prejudicar, filho. Falo pra você que eu tentei prejudicar muito. Este espírito, através do tranca-rua das almas, foi lá me resgatar do fundo do poço. Que interessante isso, né? Hoje nós pensamos, né? Quem você mais tentou? Pode falar um palavrãozinho, só? Pode. É assim, viu, moço? Palavrãozinho, viu? Uhum. Fuder, né? Foi ele que foi lá e me tirou da merda. Ele me ensinou o caminho da redenção, seu moço. E me ensinou que os espíritos superiores, né? São muito misericordiosos. Que não existe nada mais além do que a misericórdia da grande força maior, né? Que hoje eu posso chamar de Zambi. Olha, tô evoluindo, já posso falar Zambi. O seu sete garganta. Espírito, meu filho. É um preto velho. Ele é de um preto velho, mas não é daqui, não. Ele chama Fopento. Sabe? Ele sempre tentou me ajudar muito aqui. Eu ficava com muita raiva dele, filho. Porque eu falava assim, como é que você pode apanhar tanto e você querer ficar com esses brancos desse lado? E ele falava, olha, meu filho, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho, você já vai encontrar dor. Aí eu ficava com tanta raiva dele, filho. Nossa, coisa que é melhor nem pensar, né, filho? Mas ele foi lá e ajudou eu. Então, o que eu mais vejo nesses espíritos, né, da esfera superior, filho, é uma coisa chamada redenção. E o que eles dão aos seus inimigos, que estão sempre cobertos com negrume da escuridão do coração, como eu fui um. E ele ir lá e estender a mão para eu. Olha que interessante. É a vida da volta, viu, meu filho? E muita. dia você pode estar na carne seca e outro dia você pode ser a carne. Nossa. O senhor quer explicar um pouco essa metáfora para as pessoas? Um dia você pode estar na carne seca e outro dia você pode ser a carne. Um dia você pode estar por cima dela, meu filho. Um dia você pode estar achando que você está lá no topo daqueles bichos que comem. Como é que chama isso, filha? A cadeia alimentar, né? Sim. É, um dia você pode estar lá, ó, em cima da cadeia alimentar, meu filho. É isso que este quis falar. E assim, e outro dia, você que pode encher, meu filho, a carne, que alguém está tentando comer xuxê, alguém está tentando derrubar o xê. Entendeu, moço? Eu vou vir a falar direitinho aqui, você vai ver como eu vou ficar bonito e fumoso. Mas você entendeu o que eu quis falar, né? Sim, graças a Deus. Seus sete gargalhadas, aqui na Terra a gente hoje tem um ditado que, às vezes, quando se pergunta como você está, a pessoa responde: eu estou bem melhor que os que estão pior que eu. É bom ensinar isso. Então, vamos dizer que também o senhor está melhor que aqueles que estão pior que o senhor. Qual foi, nesse caso, o espírito mais denso que o senhor encontrou? O que que o senhor sentiu em relação a ele e o que o diferencia essencialmente dele? Olha, filho, é assim. Esse espírito, como eu também, né, acha que são seres superiores, né? Então eles acham que pela força deles, eles até têm força, porque sabe, meu filho, o mal tem muita força, se você dá força pra ele, né? Uhum. Esses espíritos assim, eles pegam nós, sabe por onde, filho? Pela vaidade. Ele vem por nós assim, ó, ele faz um ser sentir que o ser que foi enganado, entendeu, filho? Mas eu sempre falo, né, hoje nessa condição, vendo isso, eu entendi que tudo que aconteceu foi para que eu aprendesse a voltar para o caminho da vida certa. Então eu fui lá no fundo do poço andar com esses seres, né, e me achar um deles até que eu vi a forma com que eu me destruí. Eu não pude nem mais andar, viu? De ficar parado lá que nem, como é que vocês falam aqui? Parecia, era mesmo um tronco de madeira lá, filha, parado, apodrecendo, porque uma hora você não tem mais força, filha, você se destrói, né? E aí, filho, eu percebi que esses espíritos tava era mais era se alimentando de mim, filho, porque eles vivem disso. Eles vivem do seu ódio, eles vivem da sua dor, né? E eles fazem com que você sinta mais ódio, eles fazem com que você se sinta mais, humilhado, entendeu, filho? Para que você continue ali, ó. Que é? Vaidade, né? Porque você quer ser o ser topo do mundo. Eu quero ser o topo do mundo, né? E nós, meu filho, na grandeza do universo, nós não é nada. Nada mesmo, viu, filho? Nós só vai perceber isso o dia que a lei divina fala assim, ó. Eu acho que agora é hora do Xê acordar. Se o Xê não acordar, você vai continuar vivendo essa miséria que você está vivendo. É hora de o Xê escolher o caminho. Você escolhe ficar assim, né? Aí é uma questão de escolha, que eu falo pro Xê, filho, que ainda tem muito espírito que fica, meu filho, que acha que está fazendo certo, que acha que se prejudicando o outro, com a força desses espíritos, né? Eu vou dizer que são superiores da escala inferior. Você consegue entender esse moço? É assim, um espírito, mas que habita a escala inferior. Sim. E eu também acredito que esses espíritos, os que eu posso dizer que estão ali fazendo o trabalho deles, né? Tem um motivo para eles existir, que talvez só por eles é que nós possamos se mostrar, é que nós possamos crescer. O seu sete gargalhadas? Eu? Olha que nome que eu tenho, sete gargalhadas. Bicho, hoje eu tô muito confortável aqui, eu tô até bebida hoje. Qual que foi a maldade maior que o senhor fez antes de se converter às ordens da luz? Como que o senhor aplicou? E o que hoje em dia uma pessoa que tem uma influência de um espírito praticando a mesma maldade pode fazer para se defender dela? Sentindo importante, viu, Chimuxo? Olha, a pior maldade que eu fiz, Chimuxo, foi fazer alguém ser morto injustiçamente, entendeu? Eu não falei direito, né? Injustamente, entendeu, Chimuxo? Mas na verdade, assim, né? O que eu hoje acho que é injusto, a espiritualidade coloca como um justo e resgate de karma, né? Eu não sei falar muito disso, mas na lição lá que eu tive, eu entendi o que eu fiz. Eu fui o executor, seu moço, de uma cilada. Eu fiz os fios, os capatazes, né, fio? Que eram pagos para cuidar de nós, pegar o vô Bento, né? E assim, achar que ele estava fazendo revolução contra o senhorio lá. Entendeu, Chimuxo? Então, eu fiz os capatazes ficar com raiva, eu fiz os capatazes enxergar coisa que ele não tinha feito. Entendeu, moço? E assim, ó, o que eu falo pros fios, né? Todas as poucas vezes que eu venho aqui, é pra antes assim, ó, olhe duas vezes pra mesma questão. Uma, vendo por dentro do seu coração. E a outra vendo por outra situação. Você consegue entender, moço? Porque às vezes o coração da gente, moço, se engana. Porque nós aqui dentro de vocês tem vaidade, tem sentimento de amor, tem ganância, tem luta. Entendeu, moço? É sentimento dos vocês. Se vocês conseguirem controlar. Como fala assim, Vivi, assim, ó, isso aqui, ó, que aparece aqui na minha mão. Ah, se vocês conseguirem controlar o lado do seis, esse lado sombra, o lado negativo do seis, vocês não vai passar. O que muito espírito, quando desencarna, passa. Para o seis poder se defender desses espíritos das trevas, meu filho, eu vou falar pro chefe que não adianta ficar rezando, não. Reza não adianta, não, quando esse espírito vem. Agora, quando os fios faz as orações, ó, é diferente, faz as orações daqui de dentro, ó, que é verdadeiro, que é uma oração que realmente está ali para ajudar, para se comprometer. Primeiro fio sempre tem que olhar para dentro de si. Quando ele se olha para dentro de si, que ele é assim, mestre dele mesmo, sabe, meu filho? E ele pode ir ajudar alguém, porque ele sabe controlar as coisas dele. Quando o X sabe controlar o sentimento do X, quando o X sabe controlar as forças do X, meu filho, não tem nada que abale o X. É como se a força superior, a grandeza maior que construiu tudo isso, a terra e tudo esse universo, fizesse e faz parte daquilo. Então não há obra do maligno, meu filho, para que destrua essa verdade. Agora que vem o problema. Você sabe essa verdade, meu filho? Porque você conquistar ela, filho, aí que está o problema. Aí que dá. Porque as beiradas que vocês vão comendo, sentimento negativo, né? Formas de pensamento, palavras, né? situações amargas, situações difíceis, né? Não faz vocês enxergar isso. Mas quando um fio, porque ó, não só tem fio ruim aqui, não, tem fio muito bom, que tem essa iluminação que eu tô falando para os jovens. Esses fios que têm iluminação são os que são mais tentados por essas forças. Mas só vai ceder, meu filho, se não souber controlar. Então, vocês que fazem parte dessa religião que contém o espírito, meu filho, porque não são jeitas e formas de pensar que se trabalha o espírito. Essas verdades, elas foram ditas por alguém que passou por aquilo. E se alguém que passou por aquilo, né, soube e conseguiu lidar com a sua força negativa, meu filho, conseguiu não ceder, esse fio fez uma, sim, eu vou dizer a palavra assim que é muito usada aqui nessa religião, que é caridade, né? A caridade de ensinar. Agora, e a caridade de aprender, né? A caridade consigo mesmo. A caridade, filho, de um ser reconhecer que você precisa de ajuda. Não deixar o orgulho passar na frente. Existem muitas formas de fazer caridade, filho. Muitas formas. Né? Não é só ajudar o próximo. É ajudar a si mesmo. Isso também é caridade. Então, tenha humildade para aprender. Mas também tenha um discernimento de saber se aquilo é coerente com a sua verdade. Entendeu, Gimocho? Sim. Seus sete gargalhadas. Eu? Ah, pode chamar de sete gargalhadas. Olha eu aqui. O senhor deu um exemplo de uma maldade que transcorreu durante a sua encarnação. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte. Enquanto o senhor trabalhava a serviço das trevas, qual maldade o senhor fez e como o senhor fez? E como quem hoje sofre igual influência, só que de outro espírito, pode se proteger ou neutralizar essa mesma maldade? É assim que se chamam de maldade, né? Na verdade, os outros lá não chamam de maldade, não, meu filho. Chama de justiça. Tá se achando que tá fazendo a justiça. Uma das que aconteceu foi assim, Chimoxo. Eu falei, tá emboscada, não falei? Sim. Então, eu não tava vivo já, moço. Ah. Eu não tava vivo quando eu fiz isso. Eu já tava lá do outro lado. Então, assim, se chegar em alguém, meu filho, que não é preparado, um filho, assim, que também tem revolta no coração, ele se assemelha à tua energia, filho. Você entendeu? E você consegue pegar ele, porque vocês estão assim, ó. Vocês chamam isso aqui de espírito afim, né? O doutor lá do outro lado explicou pra eu. Espírito afim, né? Vocês têm as mesmas formas de pensar. Então, eu fui lá, eu escolhi o capataz, que tava revoltado, porque o rabo de saia dele tinha deixado ele tido lá com outro doutor de cavalo branco, aquelas coisas, sabe, filho, que não deixia antes. Então, achei que ele tinha perdido o amor dele, então ele ficou revoltado. E a revolta é o mesmo sentimento para todo mundo, filho. É a mesma coisa que aqui, ó. O coração não é revolta, não é repente do que ela seja. Foi aí que eu achei, fazendo aquele fio, ó. E chegar lá pro Roberto, que ele estava dando uma revolução e ele não estava falando nada. Ao contrário, ele estava querendo que os filhos ficassem em paz. Mas eu vi a oportunidade, através daquele aquele capataz, de lanchar naquele capataz, entendeu? Aquilo para que ele pudesse ser visto pelo senhorzinho, que foi ele que não deixou a revolução acontecer, entendeu, filho? Você conseguiu entender o que eu disse? Aham, entendi agora. Agora, para vocês se protegerem disso, primeiro, como eu falei, filho, não basta só rezar, tem que vigiar, filho. Tem que olhar para dentro de si. Esses espíritos se aproximam pelas formas de pensar. Entendeu? As formas de pensar dos seis são muito perigosas. Não existe, filho, defesa se um espírito está afim com a sua energia. E se um ser continua vibrando aquela mesma energia, você tem que mudar a sua vibração. É assim que fala, filho. Já tem que mudar a sua vibração, entendeu, filho? Aí o Che começa a afastar ele. Agora, existe os atributos que ajudam muito. Que assim, são as coisas que Che usa, né? É defumação, erva, essas coisas que Che usa muito aqui, que Che, né? Tem que pôr assim a mão, que tem fio, tem que pôr a mão pra que editar, entendeu? Não é, filho? Tem que ter coisa pra vocês pegar. Vocês vivem no mundo físico. Então, eu aprendi isso não faz muito tempo. Vocês têm que pôr a mão assim pra entender que vocês estão indo pro caminho. Então, vocês têm que seguir alguma coisa. Tem que seguir alguma coisa que faz bem pro vocês. Entendeu, moço? Agora que eu entendi. Muito bom. O seu sete gargalhadas? Eu? Que nome bonito! Tá vendo, moço? Agora eu dou mais risada que antes. Eu venho gargalhando porque eu gosto de tirar charo, viu? Graças a Deus. Enquanto o senhor estava explicando, eu ouvindo com um ouvido e com o outro eu já estava aqui prestando atenção no que o senhor estava dizendo e sobrou uma pergunta aqui. O senhor se referiu ao doutor do outro lado. Então, a minha questão é assim. Há escolas, cursos, estudos que os Exus precisam atender ou frequentar na sua caminhada que deles é exigido pelo superior falangeiro? Nós não chama de escola, não. Nós chama isso de doutrina, filho. Né? Xunxê tem a sua doutrina. O espírito superior determina as coisas. Nem todos aceitam, viu, filho? Nem todos aceitam. Mas existe sim um doutor que é muito famoso, um homem assim de guia, sabe, filho? É um chefe mesmo de falange que vem lá de cima, não dá nem para falar, a dimensão que é grande demais, que determina o que cada um tem que fazer. Você primeiro tem que aprender a saber o que você tem que fazer. Mas primeiro, filho, você tem que saber aqui o que vem de dentro de você. Não adianta você colocar alguém que faz pão, né? Uma pessoa que faz pão, que sabe fazer o pão, que vai lá fazer a massa das pedras do cheiro. Como é que chama? É o padeiro e o pedreiro, não é? O pedreiro pode fazer o serviço do padeiro e o padeiro pode fazer o serviço do pedreiro, entendeu, filho? Uhum. Mas assim, ó, se o padeiro souber fazer o serviço dele melhor, se ele souber fazer aquilo que ele veio para fazer, fazer pão fumoso, filho, ele não vai render mais. Não vai fazer pão mais gostoso para nós comer? Eu ainda sinto falta do pão, viu? Mas eu já entendi que hoje eu não pertenço à esfera encarnada. Graças a Deus. Eu entendi. Você entendeu, Chimoxo? Sim. Então vamos lá. A gente tá chegando nos minutos finais. E vou, antes de pedir sua mensagem final, tem algumas questões remanescentes, se o senhor permitir, eu gostaria de fazê-las, tudo bem? Vamos lá, filho. Se eu souber falar, eu vou falar. Se não, a moça bonita que tá aqui me ajuda. Tá certo, então. Seus sete gargalhadas? Eu? Olha, eu aqui que fumo hoje, eu já tenho fome. Oi, moço da cachapeta. Foi muito difícil o senhor conquistar esse nome? Olha, não foi fácil não, filho, porque eu tive que reconhecer os meus defeitos. E hoje eu venho gargalhando dos defeitos, que é uma forma mais leve de se interpretar as coisas que a vida coloca, né? É melhor nós rir do que nós ficar lamuriando. Chorar até faz bem, né, meu filho? Mas rir faz muito melhor. Não foi fácil, não, filho, porque eu tinha muita coisa. Não vou falar pro Che que eu ainda não tenho, não. Eu tenho. Eu tenho muito que aprender ainda, filho. Mas eu preferi gargalhar e escolher isso, que é uma forma mais leve de levar os problemas. E os Cheis também, né? Quem sabe isso serve pra alguém, né, filho? Não é rir falso, filho. Não é rir. É rir com xê mesmo, entendeu, filho? Das burradas que vocês fazem na vida. Ria delas, filho. Ria delas. Graças a Deus. Bom, a gente falou muito sobre ações e cometimentos e compromissos e comprometimentos que delas surgiram. Agora vamos falar sobre motivação um pouco. Qual foi a decisão mais útil para a sua evolução e o que motivou o senhor a tomá-la? Óbvio. Isso não é difícil. Quando você está parado, você não pode parar nenhum. Quem? Então, como é que você escolhe? Eu vou continuar aqui. Eu não estou ganhando nada aqui. Eu já perdi tudo. Eu perdi o que eu era, né? Eu perdi tudo. Por que que eu vou ficar aqui? Alguém está me oferecendo a mão. Por que que eu não vou levantar? Então, da onde você menos espera, filho, aparece uma força que faz com que você olhe para frente e fala: vem. E só de alguém abrir os braços para o chefe e falar: levanta, vem aqui, me dá sua mão. Isso já é um bom motivo. E foi isso que eu escolhi, ajudar os filhos, a levantar os filhos, levantar filho. Olha, todo X pode caminhar, independente da forma que for, mesmo que tenha as limitações físicas. X pode caminhar aqui, ó, na cabeça do X. Aqui dentro dessa caixa que faz barulho aqui, ó, o crânio do X, aqui, ó. Ela é sua força motivadora. Você tem que ser a sua força maior. Sempre encher. Bota isso aqui, ó. Eu sou a minha força maior. Foi isso que eu me apeguei, filho. E eu levantei. E eu não me arrependo, não. Olha só, tem até bebida hoje. Que fumoso. Seus sete gargalhadas? Olha eu aqui, fumojo de novo, fio. Qual que é a importância do sorriso para a vida dos humanos encarnados? Bom, eu não sou doutor do corpo físico, tá, fio? E nem da alma, quem dera, né? Mas eu falo para os seis. Quando os seis sorriem de uma forma, vocês se conectam com a força boa, filho. Mas esse sorriso tem que ser verdadeiro, filho. Não pode ser assim falso. Entendeu, filho? Quando vocês sorriem, filho, vocês se conectam à força de luz. É assim, filho. É que nem uma lágrima. Quando é uma lágrima pura, meu filho, ruim. Quando é uma lágrima cheira, quando é uma lágrima verdadeira. Você está lavando ali o teu sentimento. Mas quando você sorri, você está movimentando, sabe? Você está movimentando o seu rosto e você está abrindo, meu filho, o campo de vibração seu para que as coisas voem. Me deixe, moço. Eu vim aqui porque eu vou aprender sobre, sobre os pontos energéticos dos reis que tem aqui, sabe? Vamos ver. Escutou, seu moço? Chakras. Isso que vocês têm, esses pontos energéticos dos reis, são movidos, né? Sentimento dos reis. E tem um fio que faz com que vocês, quando vocês sorriem, quando vocês se conectam com a alegria, com o coração, com o sentimento de bondade, com o sentimento de generosidade, com o sentimento de amar o outro, como fala isso assim, de ser amável com o outro, sabe assim? Entendeu, filho? De ser amável com o outro, de realmente estar fazendo ali. Imagina alguém sorrir, então, meu filho, é mais fumoso ainda. Então, esse riso, ele movimenta o ser, sabe, filho? É assim, às vezes nós falamos assim, o Exu, ele vem gargalhando, porque ele tá sendo sarcástico, é assim que fala, né? Ele tá rindo mesmo, filho. Porque a gente vai adiantar se nós vir, falar, fechar, explicar pro filho. Eles não lá vão fazer a mesma coisa. Muitas vezes fala com as portas. As portas escutam mais do filho. Mas tem problema. A nossa função é falar. É continuar falando, entendeu, filho? E fazer com que os vocês têm do caminho que vocês têm que procurar, sempre para frente. Então, por que que eu gosto dos sorrisos? Porque primeiro me lembra de coisas. Foi a primeira coisa que eu fiz, meu filho, quando eu pude andar sozinho de novo. Então, sorri, filho, movimenta os seus sentimentos, movimenta assim, ó, o seu astral, te movimenta. Mas ele tem que ser vindo do coração, entendeu, filho? Sim, senhor, entendi. Muito obrigado. O seu sete gargalhadas? Qual a decisão que mais atrasou a sua caminhada? E o que motivou essa decisão? E o que o encarnado pode fazer para se revestir contra e neutralizar igual motivação? Você fala difícil, hein? Foi. Mas filho inteligente, né? Bicho, filho falador, filho comunicador, bicho, fala difícil. Mas eu acho que eu entendi o que você quer falar. Bom, meu filho, como eu disse, né? Eu primeiro fiquei cego na minha dor. A minha dor, a minha revolta, né, me levou a minha, como fala assim, o meu cair, entendeu, filho? Sim, a queda. E a queda, olha, tá vendo como é bom falar com filho inteligente? Olha, a minha queda foi causada, filho, foi causada pela minha cegueira, filho. De achar que eu era a única vítima. Entendeu, filho? Tinha muito mais vítima que eu, tinha muito mais gente que sofria mais que eu, mas eu estava perdido na minha dor, na minha revolta, e eu parei de enxergar, filho, as coisas boas que tinha do meu lado. Eu não enxerguei a minha família, eu não enxerguei os meus amigos, entendeu, filho? Eu não enxerguei coisas que o céu todo tempo põe no caminho dos reis, sabe? Coisa bonita, filho, coisa bonita. Coisa fumosa, coisa que nasce, né? Coisa que vem do céu assim, cai a água, filho, e faz aquilo nascer. Eu parei de prestar atenção nisso, filho. E comecei a prestar atenção só na minha dor. Para que os reis não cometam o mesmo erro que eu cometi. Se, em vez de ficar ali, ó, só batendo no mesma madeira ali, ó, brigando consigo mesmo, brigando com o mundo, brigando com a sua dor, brigando com tudo, filho. Para. Respira. E vai procurar uma coisa fumosa. Vai procurar algo que faça com que o Xê tenha alegria. Uma coisa assim que faça o Xê se lembrar porque o Xê tá vivo. Se apegue, ó, naquilo que te faz bem. Isso, Xê altera a percepção negativa do Xê. Porque se o Xê ficar no negativo, o negativo vai querer mais que o Xê fique negativo. Porque ele precisa daquilo para viver, filho. Ele se alimenta daquilo. Né? E eu não estou nem falando dos espíritos inferiores, filho, que existe por aí, que você sabe que existe, que nós não precisamos ficar dando prova que existe. Quando o Xê muda a sua forma de pensar, quando o Xê resolve lutar, quando o Xê resolve sair, assim, como é que fala assim, quando o Xê faz a mesma coisa, sabe, filho? Quando você fica fazendo a mesma coisa, quando o Xê muda, e vai fazer algo diferente, algo que te traz uma felicidade, filho. Mas eu não tô falando pra fazer felicidade, pra fazer um bujoto, não, viu? Você ainda chegueira, viu? Deixa eu falar, porque tem fio aqui, viu, meu filho? Que às vezes escuta você falar e entende o que nós tá falando errado, viu? Então, assim, ó, os doutores até falaram pra eu, olha, vai falar coisa direita, que senão os fios vai fazer, meter as mãos, tudo errado. Então, o que vocês têm que fazer? É mudar. Mas mudar sempre pro bem. Lembrar das coisas positivas. Assim que fala, né, filha? Lembrar das coisas positivas que o Xês quer na vida do Xês. Não interessa o que seja, meu filho. Seja uma pequena coisa, um estudo diferente. Entendeu, filho? Coisas que o Xês vive aqui na Terra. Hoje as necessidades do Xês eram diferentes das nossas. As nossas, às vezes, filho, era ter um lugar para dormir. Lá. No tempo da revolta, da chibata. Entendeu, filho? Então era um lugar bom para dormir. Um lugar para deitar. Um pouco mais confortável. Então coisas que te fazem feliz. Mas sem que prejudique os outros. Entendeu, filho? Nossa. O senhor é muito sábio. Eu, filho? Quem dera. Um dia, meu filho, nós vamos voltar a conversar e eu não vou falar nem assim mais. Um dia. Graças a Deus, que assim espero seja. Espero que a força maior, eu espero que a força maior, né, dimensione essa grandeza que vocês são colocados todos os dias e o Xê se apegue à grandeza em vez de se apegar às miudezas. Não se apega aos miúdos, não. Se apega ao que faz bem pro coração. Viu, filho? Viu? Essa sua naturalidade com que o senhor reconhece os erros do passado comove muita gente, sabia? É, né? É, eu imagino, filho. E funciona? E funciona como exemplo pra gente que vive com várias máscaras pra conseguir passar pelo dia da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas e bem por isso eu gostaria de consultá-lo, quem sabe, e até pedir a sua ajuda para quem sabe a gente não organizar as condições favoráveis para que eu possa conversar com o senhor nesse mesmo aparelho pessoalmente, num futuro breve? Olha, meu filho, que fumojo. Mas eu vou aí olhar o Xê, viu? É. Eu mesmo que o Xê está aqui, né? É interessante, né? Nós está falando e o Xê nem está aqui, né? É. Mas isso é bom, filho. Vocês têm que aproveitar essas coisas aqui que vocês têm, viu? Para evoluir. Tudo que é colocado assim que traz facilidade para vocês, não é para vocês acomodar, não, viu? É para vocês evoluir. Isso é muito fumoso. Aí eu vou ficar mais feliz ainda de ter meu filho mais perto de eu. E quem sabe aquela minha filha que fala assim, ó, fala muito, fala até com o Xê, né? Ela também esteja junto aqui, viu? Sim, sim, já sei quem que é. A minha amiga espetaculosa. Ela mesmo que fala pelos cotovelos. Mas eu gosto um dela, ela me acolheu, viu? E me ajeitou. Um beijo no coração dela. Seus sete gargalhadas. Então, aqui já chegando nos finalmente, antes da sua mensagem final, a última questão, sobre mediunidade. Quais são os pontos que o senhor acredita ser mais importante para as pessoas que estão, no caso, iniciando, que ainda não incorporaram sequer uma só vez? Ô, meu filho, eu vou ficar muito feliz de falar isso. Tava só esperando falar isso. Primeiro, é muito comum ter ansiedade, né? Muito comum, né? Ansiedade. Primeiro, filho, isso eu aprendi com o espírito guia dessa casa aqui, né? Que ele sempre fala, antes de vocês incorporem a si mesmo. Se reconhecendo, aprendendo. Os fios que estão sendo colocados agora, que são muitos, inclusive, né? Eles têm que aprender, meu filho. Aprender. E assim, até discernimento das escolhas. Se às vezes vai numa casa, meu filho, como eu falei pro chefe, não existe casa ruim. Existe gente ruim. Toda casa fundada, ela tem um propósito. Para alguém ela serviu, meu filho. Para alguém ela serviu. Aí o filho vai lá e não teve, assim, afinidade, né, filha? Não sai brigando, não, filho. Não sai falando. Agradece e vai procurando. Vai procurando. E outra coisa muito importante. Os filhos que têm a mediunidade, eles têm que confiar nas forças superiores. Né? E confiar nele mesmo, filho. É muito importante o cavalo, nessa hora, confiar em si. Mas não é confiar, meu filho, a ponto de se achar melhor que o outro. É confiar. Ter uma certeza aqui dentro de que está sendo encaminhado para um lugar para ser ensinado. Hoje, como eu falei para o Xê, essas coisas que traz facilidade para a vida do Xê, que nem nós estamos falando aqui, sabe, meu filho, que eu não sei o nome disso. Comunicador, como fala? Tecnologia. Elas têm que ser usadas por uma forma positiva, entendeu, meu filho? Porque tem muita gente no meio dos matos, na terra que vocês vivem aqui, ó, que ainda tem muita gente que vive no meio do mato, que não tem esses comunicadores de vocês. E tem muita gente no meio desses matos que acaba indo procurar ajuda, né? E de uma forma ou de outra, o espírito acaba levando a algo que ajuda. Este seu trabalho, meu filho, é uma das coisas que ajuda. Os que vocês escrevem assim, ó, que vocês lê, como chama? Não, filho, assim, ó. É livro, filho, lembrei da palavra. O livro, mas tem que ter sabedoria e discernimento, né, filho? É. Todo mundo tem que ter sabedoria e discernimento. Porque existe, filho, muita coisa escrita, muita coisa farada, entendeu, filho? Muita coisa, mas também tem os que entendem e os que não entendem, né? Esses que não entendem, meu filho, nós, não precisa ficar brigando com eles, não, filho. Ih, pica não presta, deixa eles pra lá, uma hora eles entendem. Mas os que entendem, filho, que é isso que nós estamos falando aqui, porque quando já é médium, é um che dotado, né, de uma percepção, né? Ele tem uma percepção maior que o outro. Esse filho, ele tem que ter calma. Tem que ter calma e confiança na mediunidade. Porque a mediunidade, meu filho, ela é uma forma para curar o homem. Entendeu, filho? Para curar, para fazer os filhos se entender, principalmente se entender. E aí sim, fazer o trabalho proposto, que é ajudar alguém, fazer a caridade, generosidade e assim por diante, entendeu, filho? Eu tô com uma força, né? Tá muito bom, tô muito agradecido, muito feliz. Tivemos uma conversa muito instrutiva e muito agradável. Que bom, né? Vou ganhar minha peta aqui, ó. Os seus sete gargalhadas? Eu, moço. Tem algum assunto que nesse nosso primeiro encontro, talvez eu não tenha mencionado que o senhor faz um ou dois ou três, quando o senhor quiser, que o senhor faz questão ainda de tratar por absorver a importância e ser o momento adequado de falar sobre eles? Olha, filho, nós falamos bastante coisa, mas eu acho que falar mais sobre mediunidade e esclarecer assim, pegar mais assim, ó, um espírito mais evoluído, um espírito que entenda melhor que até que eu, falar sobre a mediunidade, né? Assim, e também falar, filho, sobre o lado sombra dela, sabe, meu filho? Uhum. Falar assim sobre você querer ser um médium e achar que você é melhor que o outro. Entendeu, filho? Assim, esses assuntos, assim que fala, né, filha? Assunto, eu acho sempre importante dar assim. Falar bastante sobre mediunidade. E também uma coisa importante, meu filho, como que os filhos. Chega para procurar nós, entendeu? Porque a gente vê os filhos por causa da poeirada, né? E aí que entra o discernimento da casa. A gente vê os filhos procura nós para amarar o outro, para fazer destruidor do outro, né? E assim, era bom sempre estar falando nisso, meu filho, que os filhos, quando procuram isso, eles estão no negrume. E os médios, principalmente os médios, ele tem que ter humildade para ajudar aquele filho que veio procurar esse tipo de serviço. Não é expulsar, enxotar e bigar, entendeu, filho? O médium, ele é um servidor da luz. Então, como servidor da luz, filho, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender que todo espírito, toda manifestação negativa, positiva ou negativa, é uma forma de criação. Foi criado em algum momento. E ele se perdeu, ele se desvirtuou do caminho. Os espíritos superiores explicam para nós, às vezes, que nós, muitas vezes, somos colocados no caminho desses filhos que vêm procurar serviço errado, filho, para ensinar. Porque, às vezes, ele acha, filho, que ele está prejudicando, mas, na verdade, filho, ele pode estar até ensinando alguém. Que aquela maldade que ele está indo procurar para o outro ali, né? Está servindo de um modelo de justiça. E o quem é afetado, meu filho, só vai ser afetado se realmente merecer. Se realmente merecer ser afetado por qualquer trabalho feito, por qualquer magia, entendeu, meu filho? Então é bom mesmo esclarecer isso, que a mediunidade, meu filho, nada mais é para servir a lei. Entendeu? Mas não é a nossa lei, não, filho. É a lei da força criadora da vida. É a lei da força maior, é a lei de Jambi, é a lei de, como vocês falam, do pai de todos. Para que faça o ser humano sempre evoluir, meu filho. Sempre evoluir. Então é bom explicar que a mediunidade é uma forma de evolução. Tem muito médium aqui, meu filho, que usa sua mediunidade para fazer mal para os outros. Ele está servindo de instrumento para fazer alguma coisa. Só que ele está servindo de instrumento para ele se enganar a si mesmo, entendeu, meu filho? Se o médium aprender que aquilo que ele está fazendo está errado e ir lá e tentar consertar, a lei divina faz o quê, meu filho? Bota ele no caminho certo. Não bota? Sim. Não é? Sim. Filho, a manifestação de Deus não é de destruir. Não é para destruir ninguém. Nós, eu vou falar por mim, viu, meu filho? Nós é que nos destruímos. Nós nos destruímos. O médium usa sua mediunidade para ser servidor da lei. Se ele faz coisa errada, ele vai ser cobrado. Se ele faz coisa certa, ele não vai ser exaltado, meu filho. Mediunidade não é para ninguém crescer assim nas terras dos seis, se mostrar. Mediunidade é cumprir o seu cumprir o seu destino. Está ali servindo. Porque muitas vezes, meu filho, aquele médium que está servindo nós, filho, numa outra vida ele fez muita coisa errada. E ele foi colocado nessa condição. Não para ter poder, meu filho. não é poder. Simplesmente dá o caminho para alguém. Mas uma vez falaram assim para eu, ó. Porque eu falava assim, por que que aquele fio que me machucou tanto, que bateu tanto em mim, que matou gente que eu gostava, por que que ele merece luz? Ele tem que sofrer. Aí falaram assim para eu, quem diz que ele não sofreu? Ah, mas ele tá lá do outro lado, fumojo. Ele tá lá fumojo e eu tô aqui sofrendo. Aí falaram assim pra eu, ó, oh, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. É aí que tá. Ele se redimiu. Entendeu, filho? Então o médium tem que se pôr no seu lugar. Olhar sempre para dentro de si e tentar fazer o seu melhor. Sem querer se aparecer, filho. Entendeu? Isso é bom sempre você falar, viu? Nossa! É bom falar, né? É bom falar como eu gosto de falar. Fiquei tanto tempo sem falar que agora eu não vou parar de falar demais. Nem diria, viu? Nem diria. Você tá rindo também, né? E o Xê também tá rindo sem vergonha. Que fumoso, que fumoso. Então, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, senhor Sete Gargalhadas, vamos mandar uma mensagem para espíritos que podem ouvi-lo através dessa nossa tecnologia, que estão na mesma situação pela qual o senhor passou e a qual o senhor já superou, que é a de dizer: eu vou persegui-lo, estou obstinado, mas eu tenho a razão que está do meu lado e a justiça será feita, e eu vou fazê-la com as minhas próprias mãos. Que conselho o senhor tem a dar a essa entidade? Você estava aparecendo eu agora, viu? Viu? Há muito tempo atrás, viu? Olha, filho, por mais que nós fuja, né? Por mais que os espíritos fujam, por mais que os espíritos não queiram ouvir, uma hora, na hora certa, ele vai ser tocado, meu filho. E eu não é só para os espíritos, não, meu filho. Porque antes de os seis virar espírito, os seis chamam humano. Então, eu acho que tem que falar para os dois, viu, filho? É hora de os seis mudar. Os seis estão sendo colocados em situação para se mudar. Se o Xê não está satisfeito com a vida que o Xê está levando, é por culpa sua. O Xê está fazendo alguma coisa que está fazendo com que essa entidade ruim do seu lado. Com que essa entidade se aproximou do Xê. Essa entidade que se aproximou do Xê, meu filho, ela já finijou com alguma coisa. O Xê mesmo pode começar a achar, né? Porque os filhos acham muito que estão sendo perseguidos, acham muito que estão tendo obsessão. Perdoe os seus obsessores. Se os seus perdoar os seus obsessores vão perceber que eles também podem perdoar. Começa por cada um, meu filho. Imagina, se um perdoa, o outro também vai perdoar. Uma hora perdoa, filho. Uma hora perdoa, com certeza. Pode demorar bastante tempo, mas uma hora esse espírito sai do negrume da vingança. E ainda mais que tem tanto fio que reza pelas almas que sofrem, filho. Tem muito fio que faz oração pelas almas que sofrem e tá fazendo oração sentida. Seja uma alma, a todo momento, tá sendo ajudada. Assim como tem uma alma que cai, meu filho, tem outra alma que sofre. De todos os fios, trabalham de chamada compreensão. Em primeiro lugar, compreensão. Eu quero sair da minha obsessão. Como é que eu faço? Perdoe. Eu vou perdoar. Perdoa, porque se perdoar, você vai sair da frequência desse espírito que está querendo te prejudicar. Porque os fios falam que é tão santo, né, que eles não veem, né, os defeitos dele. Eles não veem. Eles nunca vão ver defeito. Mas Sempre vai ter alguma coisa para lembrar dos defeitos, viu, filho? E aí, oxê, perdoa esse espírito. Esse espírito, muitas vezes, vai entender que esse perdão é um canal de ajuda para ele. E, de uma forma, ele vai pensar, meu filho. Porque nós, do outro lado, mesmo cegos pela nossa ignorância, nós pensamos. O pensamento existe no espírito e na terra. Então, oxê que está aí escutando nós aqui falar, que não para de falar, né? Oxês, perdoa os seus inimigos. Manda, xinga, a alma fala, malei-me aos meus inimigos para que saiam do negrume, da vingança e da escuridão. Isso se chama uma forma de caridade. E um dia um certo caboclo falou que todos seriam ouvidos. E todos nós estamos sendo ouvidos no fio. E além de sentido, nós estamos e crescendo. Por isso que galhada sempre vem rindo, rindo, meu filho, porque tudo passa, tudo vai passar. É só o xê botar a cabeça para pensar. Se o xê botar a cabeça para pensar, o que vai acontecer? Xê vai sair dessa confusão que o xê meteu. E o espírito que está aí do teu lado, com certeza, ele está sendo olhado. Os espíritos superiores, porque neste momento, sabe que a escuridão é o da sua evolução. Viu, meu filho? Viu como volta, filha? Dá volta, dá volta, dá volta. Viu, meu filho? Muito bom, graças a Deus. O senhor Sete Gargalhadas... O senhor está me ouvindo bem? Eu tenho uma frase. Vamos ver se o senhor consegue descobrir qual o Exu que falou. A vida sempre nos fornece recursos para lembrarmos também somos imperfeitos, que também temos defeitos. Olha, eu já ouvi isso. Essa... Isso que eu conheço. Eu tô tendo algumas... Estamos recebendo algumas influências... No, na tecnologia, e talvez eu não esteja ouvindo bem, mas respondendo aqui quem é que disse essa frase, que é uma frase que realmente mostra uma sabedoria dentro da simplicidade, foi o próprio Exu Gargalhada. Foi o senhor mesmo. Tá certo, então vamos aproveitar e pedir ao senhor. O senhor estava dizendo alguma coisa e gostaria de terminar? Graças a Deus. Então, seus Sete Gargalhados, finalmente chegamos etapa final. Gostaria de pedi-lo, por gentileza, passasse a sua mensagem final para todos que acompanharam, gostaram muito do senhor aí representando toda essa falange e também dos ensinamentos que o senhor nos passou nesse dia, os quais eu agradeço do fundo do meu coração. Foi um diálogo muito agradável, como eu disse anteriormente, e foi uma satisfação imensa conhecê-lo, nem que seja por enquanto o senhor aí no mundo espiritual e eu aqui encarnado. Mas olha, essa caixa preta, ela tem um serviço bom, viu, meu filho? É um serviço bom, que todos têm que ter paciência, né? Para poder aprender, né? Tem que ter paciência. Paciência, humildade e muita sabedoria para discernir, meu filho, se o que você está aprendendo realmente é bom para você. Porque não adianta você aprender só para aprender, para você cantar para os outros que você sabe. Não adianta não, meu filho. Porque você tá achando que às vezes vocês fazem por mim e pros outros só porque vocês sabem, mas na verdade vocês não estão sabendo de nada. Uma vez falaram assim, quem diz que acha, né? Quem acha que sabe, não sabe de nada. E é verdade, meu filho, nós nunca sabemos de nada. Cada dia que vai acontecer é uma página em branco. E cabe a você que tá aí escutando nós escrever a sua vontade, a sua vida. Não adianta só colocar a culpa no espírito. Você também tem que reconhecer que eles têm culpa. É isso que você é de gargalhada. Que vocês botam a culpa nos espíritos, que a vida dos seis não anda, mas vocês estão esquecendo que quem faz a vida andar é o seis mesmo. Eu estou falando que eu já fui um assim. Exu, que um dia vai ser coroado e batizado de Exu, né? Com as coisas boas que estão acontecendo, com a menina que eu, né? E eu escolhi ela, nós dois podendo fazer o nosso trabalho certo em ajudar os outros. Viu, filho? Eu agradeço, viu, meu filho? Agradeço você também, viu, moça bonita? Viu, filho? Graças a Deus. Fica bem aí nessa caixa preta, viu? Fico bem, graças a Deus. O senhor tá bem. Você é muito fumoso, viu, meu filho? Fica bem aí, viu? Tá certo. Muito obrigado. E repasse o meu agradecimento a todos. E sugira, quem sabe, ao seu superior, se o senhor mesmo não puder, mas que um superior seu possa, quem sabe, sugerir ao vô Bento que venha fazer um diálogo comigo, com a gente aqui nesse trabalho, para passar o conhecimento dele também? Eu vou falar, viu, filho? Ele já está aqui escutando, viu? Eu falei para o cheio que tem espírito que vigia nós, olha aí, ó, tem um monte aqui do meu lado. Esses que não vê, mas eu vejo. Ai de mim fazer coisa errada. Não quero levar chibatada, não. Tô brincando, viu, filho? O espírito superior não bate em nós, não, viu? Mas só olha feio, viu? Salve esse moço. Fica bem aí deste lado da caixa preta, viu? Um salve pra todos os filhos que confiam no seu trabalho, viu? Sim, um salve pra todos eles. Graças a Deus. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada que Exu vai dar. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada que Exu vai dar. Ai, que linda risada que Exu vai dar, oi, que linda risada. Ri, quá, quá, quá. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada que Exu vai dar. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada que Exu vai dar. Que linda risada que Exu vai dar, oi, que linda risada. Queixo vai dar. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada, queixo vai dar. Que linda risada, queixo vai dar, oi, que linda risada. Ri, quá, quá, quá. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada, queixo vai dar. Ri, quá, quá, quá, oi, que linda risada, queixo vai dar. Que linda risada, queixo vai dar, oi.